Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo, tranquilo, em uma experiência 8D como você nunca viu. Para esta experiência, é melhor você escutar com fones de ouvido, de preferência bons fones de ouvido, para você aproveitar a técnica 8D da melhor forma possível, enquanto eu vou falando com você de um lado e do outro. Mas se você não puder, tudo bem. Apenas escute o áudio e relaxe da mesma forma. Essa é apenas uma primeira tentativa desse tipo de vídeo aqui com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir o efeito certinho, mas eu vou tentando. Pode ser que vocês escutem muitos sons mais fortes de P e B e S, porque eu precisei gravar sem a proteção do microfone, sem o pop filter. Então, pode ser que você não goste tanto disso. Se esse não for o seu tipo de vídeo, tudo bem. Eu vou melhorando nos próximos, combinado? Mas eu espero que vocês gostem. Logo, logo você vai cair num sono profundo e tranquilo. Então, antes que isso aconteça, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e deixe o seu comentário para mim. Assim você me ajuda a continuar fazendo mais vídeos desses para você. E se você gostar desse tipo de vídeo 8D, comenta aqui embaixo para eu trazer mais para você. Agora, deite-se em uma posição confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, longe de qualquer problema. E está se sentindo confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Inspire profundamente e lentamente pelo nariz. Segure um pouquinho e solte pela boca, soltando todos os seus medos, todas as suas preocupações e os seus problemas. Agora você está se sentindo protegido, livre dos seus problemas. Está se sentindo leve e sem preocupações. Você vai sentindo seus olhos ardendo suavemente de sono. As suas pálpebras vão ficando pesadas, pesadas. E você vai tentando manter os seus olhos abertos, mas vai ficando a cada segundo mais difícil, até que você não aguenta e fecha os seus olhos. A sua atenção está agora completamente na minha voz. Agora eu vou contar de 10 até 0 e a cada número você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. Dez, nove, oito, entrando mais e mais em um estado de relaxamento, sete, seis, cinco. Sentindo seu corpo completamente relaxado. 3, 2, 1, 0. Seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Você está caminhando pela natureza em um lugar verde, cheio de plantas, flores, árvores. O ar puro entra pelas suas narinas, limpo, saudável, fresco. O céu azul, limpo, o sol brilhando lá em cima. Brisa fresca bate em seu rosto, jogando seus cabelos para trás. E a brisa bate no seu lado esquerdo, suavemente. Te refrescando. E bate no seu lado direito, brincando com seus cabelos. Te trazendo paz. E você vai caminhando, observando a paisagem. À sua direita, você observa a nascente de um rio que vai crescendo e crescendo, se transformando em um longo rio que caminha até se perder de vista. E à sua esquerda, árvores e mais árvores de todos os tamanhos, balançando suas folhas com a brisa. Vários tons de verde complementando essa natureza linda e incrível. Atrás de você, uma linda paisagem. Com tudo o que você já viu e que você já deixou para trás. E à sua frente, o desconhecido, o que você ainda vai desbravar. Surpresas boas e muitas energias positivas que estão por vir. E você continua caminhando, observando os sons, as cores, as texturas, as formas, e se conectando com a natureza. Seu corpo está totalmente imerso neste lugar, sentindo uma enorme sensação de paz, em sintonia extrema com a natureza. Enquanto você caminha, a brisa continua a brincar com seus cabelos, batendo no seu lado direito. E batendo no seu lado esquerdo. Enquanto você escuta o som do rio e da natureza, isso te relaxa enormemente. Te traz uma sensação de tranquilidade, de paz, e você está se sentindo muito seguro e protegido aqui neste lugar, porque você sabe que aqui só coisas boas podem existir, somente coisas boas acontecem. Mais à frente, à direita, próximo ao rio, você vê um enorme arco-íris surgindo, enorme, com cores muito intensas. E você decide se dirigir até ele. Então você caminha em direção a ele. E você chega na ponta do arco-íris. Você não sabe dizer se este é o seu início ou o seu final. Mas ao chegar, você vê na sua ponta várias e várias borboletas coloridas voando amontoadas de todas as cores: azuis, amarelas, laranja, rosa, roxa, pontos coloridos voando, alegres, na ponta do arco-íris. E logo abaixo das borboletas você vê um lindo e imenso cristal, transparente, cristalino, bem na ponta do rio, sendo lavado pelas águas também cristalinas. Você admira a beleza deste cristal e sente uma vontade imensa de encostar nele. Então, você estica sua mão direita e toca no cristal. E imediatamente, uma energia incrível toca a sua mão. E vai subindo na sua mão direita através do cristal. Uma energia de paz, de amor, de luz, de saúde, de prosperidade, de felicidade e de sentimentos maravilhosos que você nem consegue descrever. E essa energia vai subindo pela mão direita, pelo seu braço direito, pelo seu ombro, chegando ao seu pescoço, subindo pela cabeça, parte de trás da sua cabeça e também no seu rosto, e vai seguindo para o seu ombro esquerdo, descendo pelo seu braço esquerdo, pela sua mão, pelos seus dedos, e segue também pelo pescoço, descendo pelo seu tórax, sua barriga, também pelas suas costas, descendo pelas suas pernas, pelos seus pés, e seguindo dos seus pés para a terra, conectando seu corpo com a energia da terra, da natureza, ainda mais. E você vai sentindo essa energia incrível, maravilhosa, por todo o seu corpo, de um lado para o outro. Seu corpo está energizado e você está se sentindo muito bem. E você fica aqui por uns instantes aproveitando essa energia incrível. E agora você sente que já está pronto para seguir o seu caminho. Seu corpo já absorveu a energia que precisava aqui e você solta a mão do cristal e continua seguindo seu caminho. vai caminhando, seguindo o fluxo do rio ao seu lado, sentindo a brisa, respirando o ar puro da natureza. E à sua esquerda você vê agora uma fogueira acesa. O som do fogo começa a surgir e você se dirige até ela. Vai caminhando e até que chega bem na frente da fogueira e se depara com o calor do fogo. E uma energia incrível vai tomando conta do seu corpo. Uma energia de ação, de força, de coragem. Você começa a sentir essa energia entrando pelo seu corpo através do calor do fogo. E sente que nada pode te parar, te impedir. Você sabe que pode realizar todos os seus desejos e sonhos, que pode obter todas as conquistas que deseja. Você se sente invencível, forte, corajoso e sabe que tudo será apenas uma questão de tempo. Tudo já é seu. E você pensa em todos os sonhos que habitam o interior do seu coração. Tudo aquilo que você quer ser, que você quer ter, você visualiza agora nas chamas do fogo, como se já estivessem acontecendo, como se fossem reais. Você visualiza no fogo as cenas acontecendo agora. E você sente tudo isso no seu coração. Você sente as alegrias das conquistas. E você sente a gratidão invadindo o seu corpo. E você fica aqui por uns instantes, absorvendo essa energia. E então você se sente preparado novamente para seguir em frente o seu caminho. Você agradece agora o poder do fogo, olhando para ele. Se despede dele e volta para o seu caminho, seguindo na direção junto ao rio ao seu lado. Você vai caminhando, se sentindo muito bem, em paz, relaxado, protegido, corajoso, vitorioso. Você vai escutando os sons da natureza, do rio. E então, mais à frente, você vê uma pequena casa de madeira em meio às árvores e à natureza. E você decide ir até ela e começa a caminhar em sua direção. Você vai caminhando, vai caminhando e chega até a porta. Você abre a porta de madeira e entra na casa. Ao entrar, você se depara com um quarto aconchegante, calmo e tranquilo. Uma cama enorme e macia se encontra aqui, e você sente imediatamente em seu coração que é o momento de você se deitar e descansar. Aqui dentro está escurinho, aconchegante, muito gostoso para dormir e descansar profundamente. Então, você se deita na cama. E a cama é extremamente confortável. Você já está com bastante sono. Então você puxa o cobertor, se sentindo extremamente confortável, quentinho, macio. E então você fecha os seus olhos. E você deixa o seu corpo relaxar, pesar em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça. Seu rosto, todos os músculos do rosto, a boca, a língua. A garganta, o maxilar, a nuca, o seu pescoço, os ombros, os braços. As mãos, os dedos das mãos. O tórax, a barriga, as costas. As suas pernas, os seus pés, os dedos dos pés, seu corpo está extremamente completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E então você finalmente se entrega ao sono. Agora é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, de cada célula do seu corpo. Você sabe que amanhã vai acordar na hora certa, se sentindo muito bem e extremamente energizado, descansado e pronto para um novo dia. E você está se sentindo seguro, tranquilo, em paz, em um relaxamento profundo. Você permite que durante esta noite o seu corpo receba cura enquanto você dorme. E você permite que os seus sonhos sejam agradáveis, sejam leves e que te tragam mensagens, respostas e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Este é o seu momento de descanso. Bom descanso. Bons sonhos.